os feiros, aos tempos também. Lagartas com lagartinhas, lagartas assassinas, deixem ovas minhas, deixem as bombinhas. Sacos de plástico, com sopa de repolho, calça aos pobrezinhos, cebola, pão e molho. Carros de combate em alta velocidade, às segundas-feiras, aos tempos também. Carros de combate em alta velocidade, às segundas-feiras, às tempos também. Lagartas, lagartinhas, lagartas assassinas, lagartas porcasinhas, deixem as pombinhas. Sacos de plástico, sacos de plástico, sopa de repolho, doces pobrezinhos, cebola, pão e molho. Carros de combate e alta velocidade, às segundas-feiras, às terças também. Ai, ai, ai.